em Salvador, muito boa noite. É o TAM 3520 na posição 4, diante da Charlie para autorização. Prova Aracaju, eu tenho um 90, autorizado, prova Copa. Afirmativa, Aracaju 90, prova Copa. 3520, autorizado, Sierra Bravo, Alfa Romeo, nível de voo 190, decola da pista no zero, com curva esquerda, subida Puca até após a posição Jamo, Puca até a posição Jamo após Aracaju, controle Salvador, opera em 120.8, transponder 5021, TAM 3520. Gente, o TAM 3520 autorizado Salvador Aracaju no 190, decola da pista 10 com primeira curva esquerda, executa subida Puca, pós Puca Jamu, Jamu DCT Aracaju, controle 120.8 e o transponder é o 5021, TAM 3520. 5021, protegimento correto, TAM 3520, chame pronto para o puxo de saneamento, portão 4. A posição é Jamo, senhor Juliette, Alfa, Mike, Oscar. Jamo, Juliette, Alfa, Mike, Oscar. Gente, chamará para o táxi, para o puxo de saneamento, TAM 3520. Salvador, boa noite, azul 4446, nível 170, vai iniciar a descida, respeito nível 150 para continuar a descida. Azul 4446, aciona identificação, chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste 1016, aporte localizador estabilizado. Autorizado 2000 pés, 10016, autorizado RS, chamará o estabilizado, azul 4446. 520 da TAM na 4, posicionamento. TAM 4 aprovado, posicionamento de ataque 3520. Sistema ataque, obrigado, 3520. Azul 4446, solicito a liberação de velocidade, TAP. Liberada a velocidade 4446. Liberado, Azul 4446. Confirmar novamente ajuste para o Azul 4446. Ajuste no 06, Azul 4446. O 06, obrigado. Salvador, o TAM 3520 acionado, pronto para o táxi. Seu POB é de 120, autonomia de 0255, alterna Recife. Autorizado localizador, azul 4446. Azul 4446, complete na LS, chame a torre, 8612. 286, azul 4446. Espera pistão 0, no 0 no meio agora o QNH. Chame pronto para decolagem, posso esperar pistão 0, tem 3520. Sim, já aprovado o táxi via Índia, Alfa pistão 0, ajustado 10, 16. Chama quando pronto, tá 3520. Sim, senhor, tem um ponto de espera. Ponto de espera. Azul 4446 estabilizado no QNH, pista 0. Bom dia, Azul 4446, tráfego avistado, ajuste no 0 no 6, cheque trem. Debaixo travado, trem em cima ainda, Azul 4446. Sente, chame com debaixo travado para autorização de pouso 4446. Azul 4446. Tem pouso autorizado, senhor, pistão 0, vento de 160 graus com meia dúzia de nós. Pouso autorizado, pistão 0, azul 4446. Paulo Salvador, com 897, formação Delta. Confirmar o vento novamente, cruzou 4446. Afirmo, senhor, 160 graus agora com 07 nós. Obrigado, cruzou 4446. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 97, formação Delta. Bom dia, senhor, um minuto para a cópia, Guarulhos. Perdão, cópia. Espera, pronto, 3520. 3520, ali mantém, que estamos vendo. Ali mantém, 3520. Azul 4446 no solo aos 28, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 01 nesta frequência, Azul 4446. Próximo à direita e... poderia repetir a informação, a sua frequência? Afirmo, Alfa Juliette, portão 01 nesta. Alfa Juliette até o 01 na sua escuta, o azul 4446. Boa noite no 7, pronto, cópia? 44. Guarulhos aprovado. aprovado, nível de voo 360, decola a pista no zero, primeira curva à direita, subida da EL até a posição Leda, após direto posição Bridge. Em Bridge, intercepta para o Zulu no meia, voa até Bravo até o Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle 120 decimal 8, transponder 5025, gol no 8 no 7. Autorizado 360, decola 1-0, curva direita da EL, Leda Bridge. Intercepta para o Zulu 1-6, até o Bravo, até o Zulu, trip com o plano de voo, 2-0, decimal 8. É o controle 5025, transponder com 8 no 6. 5025, correto, senhor, no portão 5, chama em puxa estacionamento. Aproxima para puxa estacionamento, gol 1-8 no 7. Só um minuto. 3520, livre decolar, pista no 0, vento 1-6-0 graus com 0-7 nós. Decolagem da 3526. Azul 4446, mantém a posição da Juliette, chame para ingresso, senhor. Vai manter a posição da Juliette, chamará para ingresso, azul 4446. Gol no 8 no 7, tem livre pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado porta táxi, gol no 8 no 7. Decolando aos 3-1, chama agora o controle Salvador em 120 decimal 8, senhor, bom voo. 208, obrigado, 3520, bom dia. Salvador 3520, bom dia, passa 1.800. 3520, contato radar, se manter o nível de voo 190, mantém a saída pouca. Mantém a pouca 190, 3520. Observará o gol efetuando o pushback, após fim do pushback do mesmo, ingresso ao portão 01 no 4446. Após o pushback do gol, está autorizado o ingresso até o 01, no azul 4446. A gente vê o azul 4446, pode prosseguir o táxi agora? Afirma, senhor, portão 01. Até o 01, 4446. Boa noite, 97, está ponto para táxi com 119 a borda. 0406, autonomia, Terra do Galeão. Galeão, 119-0406, após o azul, o senhor tem táxi aprovado via Índia até o ponto para pista no zero, ajuste no zero no meio, assume pronto para decolagem, ponto para pista no zero, gol no 897. Autorizado, táxi após passagem do azul, Índia até o ponto zero, reporta pronto, gol no 897. Só confirmando para o 4446, posição 01. 01 na posição, senhor, por position. Isso,